Ali o repouso na pista 28, vento 250 com 4 nós. Gente, livre pouso 28, boa noite, 04. Copia 171 no costumado para pushback. Salvador, o azul 4069, informação Quebec, é o 320 para saber. Eu já tenho o 360, então aguarde a coordenação azul 4069. Aceito 36, 4069. Azul 4069, autorizado Campinas, nível 360, via Upper Whisky 58, decolagem da pista 28, manter proa até 3 mil pés, após curva esquerda, saída Gole Eval, após direto Sagaz. Controle 119-35, código 5471. A gente está autorizado 360 para Campinas, via 358. Decola da 28, conta em 3000 em frente. Após 3000, corresqueira, gol alevão, Sagat após. Sagat. 5471 transponto, 0935 controle. Correto, resposta para o posicionamento, azul 4069. Tá. Solo Salvador, Uno 804, ligou? Uno 804, táxi via Alfa Juliette, gate 07. Alfa Juliette para o 07, Uno 804. Autoriza 171, não copia? Prostiga 171, não copia. Autoriza 171, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Decolagem da pista 28, manter proa até 3 mil pés, e após curva esquerda, saída Gole, Eval, após direto Eudes. Controle 119-35, código 5465. American 982, short final runway 28. American 982, the wind is 260 degrees with 4 knots. Report runway in sight with the landing gear down and locked. Runway's in sight, gear down and locked. Okay, American 982, clear to land runway 10. Correction, runway 28. The wind is 250 degrees with 4 knots. Clear to land runway 28, and how much runway is available? The runway is working in its full operation, okay? Thank you. Full length. Prossiga. Só para informar aqui, a linha amarela está para seguir o táxi para o 7 e para os outros gates mais à frente. Está dentro da água aqui, está bem alagado aí, está quase tapando ali a estação da Taxi. Sim, sente grato. And maintain position, call ground control to 121-9 to the taxi. Good day, sir. Next left ground to the 1.9. Good day, 22. American 980, clear taxi gate 11, and be aware of flooded area near the yellow line. Okay, a flooded area near the yellow line, 3011, American 980. Okay, the flooding is near gate 7, 8, and 9. Okay, near gate 7, 8, 9, thank you. Okay, American 980, the ground staff told me that you must follow the follow me vehicle that is located in 18 of gate 6. We see the follow me, we'll follow him, American 980. Tô em Salvador, Papa Romeo, Mike Tango Lima. Mike Tango Lima, visual capista. Tem ativo. Está livre, pouso na 28, vento de 280 graus com 4 nós, atenta a pista molhada. Mike Tango Lima. Sete livre, pouso, Mike Tango Lima. Está 3171, obrigado por posicionamento, depois pelo táxi. Tango Lima, seu solo aos 27, livre na última, pois, na próxima, à esquerda. Mantenha a posição na taxiway Charlie, chame meu solo 21 decimal norte para o táxi. Negativo, virá na próxima, manter a Charlie, chamando o solo, o Papa Romeo Mike Tango Lima. Salvador, Papa Romeo, Mike Tango Lima. Mike Tango Lima, prossiga. Livre a pista, mantenha a Charlie. Sim, Mike Tango Lima, autoriza táxi via Alfa Juliet, parte 3. Alfa Juliet, parte 3, Mike Tango Lima. 1-7, 1-5, avistado na final, atenta a chuva forte, o vento é de 3-4-0 graus com 2 nós, QNH 1-0 no 3, cheque 3, está livre pouso na cabeceira 2-8. Livre pouso na 2-8, gol no 7-5. Aguardando. 1-7-1-5, seu solo 3-0. Livre a próxima esquerda, mantenha a posição antes da alfa, chama o solo 121 decimal 9. Até bom dia. Livre aí, primeira esquerda, vai manter antes da alfa, solo 121-9. Só confirmando, mantenha antes da alfa, ok? Antes da alfa, vai manter. Boa. Paulo Salvador, boa, agora o 7-5, livrou na Delta. Zona 715, autorizado cruzar, taxiway Alfa, táxi via parte 3, reporte para ingresso no parte 1. Via parte 3, reportará para ingresso no parte 1. Tan 3171, autorizado táxi via Índia, Alfa, táxi até o ponto de espera, táxi Golf, QNH 10-13. No ponto de espera, chame torre 118, decimal 3. Alfa Golf, Quanto 069, autorizado puxa, corte para o táxi. Autorizado, chamar o táxi, quanto 069. Uno 715, táxi, continua o táxi no pátio 3, ingresso no pátio 1, tem uma viatura Follow Me no, através do gate 612, irá segui-la devido à inundação do pátio. Vacilo, tá continuando o táxi pelo pátio 2, vai ingressar no pátio 1 e seguir a viatura do Follow Me através do pátio 6, agora no pátio 6. Bom dia, cheque 3, reporte visual com a pista. Gente, cheque 3 checado, reportará visual. É, sobre o mar aqui está sem visual do setor, pode aumentar o brilho para máximo, por favor? Ok, está aumentado agora para o máximo, ok? O total 9883. Gente, obrigado. Autorização. Saída prevista. Saída PUCA. É, corrigindo, saída AROM. Obrigado. Para o táxi azul 4069, 122, 4 horas e 3, autonomia, Alcena Com. Azul 4069, que negar no 0 no 3, autorizar o táxi via Índia Alfa, reporte para ingresso na Golf. Táxi via Índia e Alfa, reportará para ingresso na Golf, 4069, agora via 3. Salvador, Boeing Delta 3971, ponte 028, pronto. O total 9883, seu solo aos 37, livre a próxima à esquerda, mantém a posição antes da alfa e chama o solo 21-9. Total 9983, autorizado cruzar a alfa, táxi via quilo, parte 3. Cruzava via quilo, parte 3, total. O Azul 4069 informa o 727 cruzando a alfa na altura da quilo. Aviso Alco 27, o 4069. 90 graus com 49, que negar 10 no 3, o TAN 3171. A linha E decola 28013, TAN 3171. Total 9886, poderia informar a altitude que avistou? Total, daqui a pouco, acima d'água está totalmente voando, tem uma camada baixa. Sim, é de graça. TAN 3171 decolou aos 40, chame agora o controle em 1935, chama o voo e um bom dia. 1935, TAN 3171, apenas informa o último terço da pista com chuva forte, tá ok? Ok, gente, grátis. Sr. Salvador, bom dia, TAN 3597. 3597, consiga. Espera aqui no Terra Vida 362 para a aproximação Salvador. Chuva forte sobre Airosa, confirme com gentileza. Afirmativo, agora chove forte sobre o aeródromo, ok? Visibilidade estimada de 3 mil metros, o teto de 600 pés, ok? 7357, obrigado. Azul 4069, no ponto de espera, chame torre 118.3. No ponto de espera, chama torre 183, obrigado, 4069. Torre Salvador, bom dia, azul 4069. Ponto espera da 28, pronto. 4069, tá livre ali, aí decolada 28, vento de 270 graus com 2 nós, QNH 1013. Atento à chuva forte aí no cabeceira 10, ok? Sente, autorizado ali a decolar o 4069. No 642, copia? Voo no 642, autorizado Recife, nível 390, via pelo Whisky 58. Decolagem da pista 28, manter proa até 3 mil pés, após curva direita, saída Aron, transição Melim. Controle 119.35, código 5473. 390, autorizado pelo Whisky 58, decola 28, manter proa até 3 mil, após Aron. Repito o transponder 5473. Voo no 642 correto, depois para posicionamento. Decolou aos 45, chama o controle 1935, toma o voo, bom dia. 1935, bom dia. Gol no 642, autorizado posicionamento após para o táxi. Caramba.